3601, bom dia. Eu tenho aqui o 360 já aprovado para Congonhas, aceita? 3601, está autorizado então para Congonhas, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, e em seguida segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após segue direto para as posições Leda e Bridi. O transponder é 5425 e o controle opera em 120.8. Corteja. Autorizado para o palco com o seu preço, o seu preço é para você, sua foto. E a cola do hotel com o preço, mas da El, a foto da El, está 3601, correto o cortejamento, chame pronto para o pushback e acionamento no 9. Salvador, é o Sam, Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, bom dia, prossiga. X-Ray Delta, bom dia. 143, pede autorização para agir os motores. Marcha lenta já, coordenado com a Israel. Ok, a torre está ciente, qual é o tempo estimado para o procedimento? 5 minutos. Não. Ok, 5 minutos, reporte ao tema então, Mike X-Ray Delta. Delta informa o teste do motor de virado, boa noite. Gente, boa noite, Mike, X-Ray Delta. Autorizado no 9, chame para o táxi, o TAN 3601. 2 a bordo, 4 horas e 34 ao Terra Galeão. 434 Galeão, PB é 182, é isso? Por gentileza? 182. Ok, 182. Está autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro no 019, chame pronto para a decolagem 3601. O TAN 3601 nos chamou para a decolagem, confirma? Ok, sua transmissão está bem baixinha, ok? Intensidade bem fraca. Está autorizado alinhar e decolar da 10, vento de 100 graus com 8 nós. Livre alinhar e decolar, estou no 0, TAN 3601. Agora sim, alto e claro. Delta 3601, decolou de Salvador aos 59, chame o controle em 120.8, tem um bom voo e um bom dia. 1208, obrigado, um bom dia, um bom feriado. Controle, bom dia, o TAN 3601. 3601, bom dia, contado radar na decolagem, direto Leda, reporte passando 150. Direto Leda, reportará o 150, o TAN 3601.